Pode ser? Preparem-se. Alta todos. Psicodelia alta do sertão de Araraquara. Isso aí, valeu, galera. Valeu, Barone. Vamos rolar aqui. Cai ela, Coração Tremelique, Que Coisa Não e De Bossa Pro Mundo. Quatro sons fresquíssimos. Sonzeira. Hits do Fruto Scratch Monumental e Caramelizado. Pra rolar agora na Independência Mais número 175. Aí, rock coroando rural, cara, Momento Região com os Helps. Manda a vinhetinha do Momento Região também. Manda, né? De novo o Momento Região. Valeu, Barone. Até a próxima. Valeu. Aí. Valeu demais. Tamo junto sempre. Se tromba, velho. Até abraço. Até abraço. Coração tremelique.